procurei a noite inteira. Você se escondeu de mim. Será que é chuva passageira? Que o nosso amor chegou ao fim. Não acredito, não acredito, que só queria me levar pra cama. Não acredito, não acredito, que de repente se apagou a chama. Ah, ah, amor da minha vida, eu não consigo viver sem você. Tô pagando mico e você nem aí comigo. Fala sério, meu amor. Oh, oh, oh. Eu tô de bobeira e você de brincadeira. Procurei a noite inteira. Você se escondeu de mim. Será que é chuva passageira? Que o nosso amor chegou ao fim. Não acredito, não acredito, que só queria me levar pra cama. Não acredito, não acredito, que de repente se apagou a chuva.